Começa agora, Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Maratá, o melhor café que há. Unimed Natal, cuidar de você, esse é o plano. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia e R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. Semana começando e, claro, você com a gente aqui no Jornal da Cidade, segunda-feira. Hoje é dia 17 de maio de 2021. Hoje é marcado como sendo o dia da Constituição. Hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia. Hoje também é o Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações. Uma segunda-feira que começa ensolarada na capital potiguar. 24 graus e a temperatura deste momento. A máxima vamos chegar aos 29 e durante a madrugada os termômetros alcançaram 22 graus. Bom dia para você, Fran Rodrigues. Ana Ruth, bom dia para você, minha amiga. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. Bom dia, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil e mundo. Todo mundo ligado em sintonia com o nosso Jornal da Cidade, que tá começando. E temos um excelente programa, Fran. Ótimo programa, Ana Ruth. Já nesse início do Jornal da Cidade, dando as boas-vindas à mais nova rádio parceira, que passa a transmitir o Jornal da Cidade, direto dos estúdios da 94 FM. Quem passa a transmitir é a Alternativa FM de Lucrécia. Sejam muito bem-vindos, já abraçando de forma muito especial o diretor da Rádio Alternativa de Lucrécia, Messias Maia. Muito obrigada, Messias, por essa parceria, muito obrigada por acreditar nesse jornalismo imparcial, no noticiário de qualidade, no programa que tem o maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte. Sejam muito bem-vindos, vocês que já estão sintonizados através da Alternativa FM de Lucrécia, sintonizada em Lucrécia através da 104,9 FM. A partir de agora, direto daqui dos estúdios da nossa 94 FM, esta é a Rádio Cidade, junto com a Alternativa FM de Lucrécia, a Minha Vida FM da cidade de Martins, Rádio Salinas de Macau, 87 FM de Guamaré, Metamorfose de São Francisco do Oeste. Por aqui estamos todo mundo junto e o nosso compromisso com o jornalismo imparcial, com o maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte, o nosso compromisso, começa agora com o Jornal da Cidade. Primeira página. Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Inicio trazendo para vocês os destaques do portal G1. Natal começa hoje a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades a partir dos 30 anos de idade. Você está curioso? Eu vou lhe explicar direitinho isso. E aqui na capital, em Natal, vai ser iniciada hoje a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades a partir dos 30 anos de idade. Essa vacinação vai acontecer nos drives SESI, Via Direta, o NP da Avenida Engenheiro Roberto Freire, Zona Sul, no Ginásio Nélio Dias e na OAB, no bairro de Candelária. O horário é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. E além disso, também vai estar acontecendo a vacinação nas 35 unidades básicas de saúde, no horário das 8 da manhã até as 11h30 e das 12h30 às 3 horas da tarde. Neste novo grupo, minha gente, também estão incluídas as pessoas com deficiência e com cadastro no BPC. BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Para se vacinar, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, cartão de vacinação e o comprovante de residência, naturalmente, mostrando que você reside aqui em Natal. E olha só, você, além dessa documentação, você vai lembra que é do grupo de comorbidade? Então você vai precisar apresentar laudos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, declaração com descritivo ou CID, CID é a classificação da doença ou condição de saúde, prescrições médicas, e aí nesse caso somente as que tiverem carimbo ou cupom grampeado da farmácia da UBS, da Unidade Básica de Saúde. Relatórios médicos com descritivo ou código da doença e ainda o cadastro no Hiperdia, ProSUS ou Unicate. Então, aí você deve estar se perguntando que tipo de comorbidade, já que hoje começa a partir dos 30 anos de idade. As mais diversas: diabetes mellitus, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio, cardiopatia hipertensiva, valvopatias. São algumas das doenças, das comorbidades classificadas para vacinação a partir de hoje. E eu lembro a você, a vacinação é a partir dos 30 anos de idade com comorbidade. Obesidade mórbida também é classificada já para esse grupo que vai começar a se vacinar hoje, a partir dos 30 anos de idade em Natal. Lembro ainda que os residentes aqui da cidade de Natal que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac. Atenção, segunda dose Coronavac. Quem tomou a primeira dose até o dia 4 de abril, vai poder receber a segunda dose em um dos 5 drives do que são eles: SESI, Via Direta, o NP da Engenheiro Roberto Freire, o Ginásio Nélio Dias e a OAB, além da Unidade Básica de Saúde São João, da UBS em Candelária, da UBS Nazaré, Pajuçara e Panatis. Lembrando que os drives, eles vão começar daqui a pouquinho, às 8 horas, vão até às 4 horas da tarde. E no caso das unidades básicas de saúde, às quais eu fiz referência agora, o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 11h30 e do meio-dia e 30 até às 3 horas da tarde. Você deve já estar se perguntando: tomei a primeira Dioxo, e aí? A segunda Dioxo. Em todos esses pontos de vacinação vai ser possível receber a segunda dose do imunizante Dioxo. O imunizante Dioxo que tem um intervalo aí de 12 semanas, praticamente 3 meses. E para receber a segunda dose do imunizante Dioxo, você precisa levar o seu cartão de vacinação, além, claro, do comprovante de residência e de um documento com foto. Trago para você ainda um outro destaque: teto de centro de artesanato desaba e mata servidor público no interior do Rio Grande do Norte. Que coisa triste. O teto do centro de artesanato do município de Senador Georgino Avelino, 50 quilômetros de Natal, desabou e vitimou um homem de 47 anos. O servidor público Eliedro Inácio do Nascimento sofreu muitas fraturas, chegou a ser socorrido ao Hospital Valfredo Gugel, mas infelizmente ele não resistiu. A parte da estrutura que caiu fica exatamente na frente do prédio. Foi inaugurado, aliás, esse prédio lá em Senador Georgino Avelino. Sabe onde ele foi inaugurado? Quando ele foi inaugurado? Diga aí. 31 de dezembro de 2020. Outras pessoas que estavam no local, como Eliedro, como servidor público Eliedro, elas não foram atingidas. A prefeitura de Senador Georgino Avelino emitiu uma nota de pesar e destacou que Eliedro era um excelente profissional, pai, esposo e amigo. E deixa um valoroso exemplo de humildade a todos que o conheceram. Foi a explicação da prefeitura, que disse também que vai apurar as causas do acidente e buscar punir os responsáveis. Um prédio que foi inaugurado em dezembro do ano passado desabou agora. Estamos falando de menos de cinco meses. Em reedição de final de primeiro turno, a América dá o troco no Globo e é líder isolado. E eu estou falando do campeonato estadual. O América do Rio Grande do Norte levou a melhor na reedição da final do primeiro turno do campeonato potiguar e bateu o Globo Futebol Clube 3-2 ontem. O Wallace pernambucano, duas vezes, e Ian Carlo garantiram a liderança isolada do time rubro no retorno. Já Cleiton e Negueba descontaram para a Águia de Ceará Mirim, mas perderam. Perdeu a Águia de Ceará Mirim, perdeu 3-2. Vamos a um outro destaque. Potiguar marca os 50 minutos do segundo tempo, vence o ABC e embola o retorno. Mattson garantiu a vitória do time macho nos acréscimos e manteve a esperança de brigar por uma vaga para a final. ABC se complicou e caiu para a terceira posição. Pesquisadores da UFERSA participam de projeto para conservação de raça nativa de ovinos do semiárido. Isso também está na primeira página do G1, que os ovinos da raça Morada Nova, da variedade branca, são uma espécie nativa do semiárido que corre o risco de extinção. Na Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFERSA, em Mossoró, pesquisadores estão trabalhando para manter a espécie e, mais do que isso, fortalecer a raça e mostrar a importância dela para a região. O trabalho de conservação passa também pelo chamado melhoramento genético. Virou a página, vamos juntos agora ao site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Chegamos ao politiquemfoco.com. Vacinação de profissionais da educação em João Pessoa começa em ginásios de escolas. João Pessoa já começou a vacinar os profissionais de educação. Aqui, a vizinha capital da Paraíba também já está vacinando comorbidades com mais de 18 anos de idade. 18 anos de idade. Está avançando muito. Rogério Marinho anuncia a vinda de Bolsonaro ao Rio Grande do Norte em junho. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que cumpriu mais uma intensa agenda no Rio Grande do Norte, ele que se coloca como pré-candidato ao Senado Federal, confirmou que o presidente Jair Bolsonaro virá no próximo mês ao estado potiguar. Segundo ele, segundo Rogério Marinho, o presidente vem assinar a ordem de serviço da adutora do Apodi, no canal do Apodi, que é considerado o quarto eixo de transposição das águas do Rio São Francisco. Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte tem novo superintendente. O policial rodoviário federal Luiz Idalino Câmara Pinheiro. Ele é o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Foi designado para substituir de Jairton, que estava no comando e foi para Brasília. É, o novo superintendente, Luiz Idalino, ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem especialização em gestão de segurança pública, já atuou em diversos cargos da Polícia Rodoviária Federal e agora assume a missão de comandar a PRF no estado do Potiguar. Ministro assina ordem de serviço para obras no Rio Grande do Norte hoje, na sede da FEMURNE. O ministro Rogério Marinho, que está sem partido, vai participar hoje na sede da FEMURNE, 9 horas, daqui a pouquinho, na sede da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho vai participar da assinatura de ordem de serviço para instalação de 462 cisternas em 7 municípios potiguares. 462 cisternas e elas estarão distribuídas em Luiz Gomes, Jaçanã, José da Penha, Santa Cruz, São Tomé, Monte das Gameleiras e Coronel Ezequiel. Investimento de 3,5 milhões de reais. São Gonçalo do Amarante retoma a segunda dose da Coronavac para quem completou o prazo de 28 dias no período de 4 a 7 de maio. Está aí o município de São Gonçalo do Amarante retomando hoje a chamada D2, a dose 2 da Coronavac, mas detalhe, só para quem tomou a primeira dose da Coronavac de 4 a 7 de maio. Vamos a um outro destaque que você confere na primeira página do Política em Foco. O governo do Rio Grande do Norte elabora plano para vacinar profissionais de educação agora em maio. Há uma expectativa de que os profissionais de educação, eles vão começar a se vacinar no Rio Grande do Norte no dia 24 de maio. Incremento em emissão de licenças e alvarás em Natal traz bons resultados para contribuintes. Isso também está na primeira página do Política em Foco. Vamos agora às 7 horas e 15 minutos. Você está conosco direto da 94 FM. Bem-vinda à Alternativa FM de Lucrécia, chegando para incorporar, para trazer ainda maior robustez a essa rede de rádio direto que transmite o nosso Jornal da Cidade. Jornal Estado de São Paulo, primeira página, manchete do Estadão. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morre no auge da carreira e da vida. 41 anos de idade, Bruno Covas lutava contra um câncer desde 2019 e faleceu ontem. Ainda na primeira página do Estadão, bancos elevam previsão de crescimento do PIB em 2021. A gente também vai falar sobre isso no decorrer do nosso Jornal da Cidade, mas já dando uma pincelada para você, que bancos e consultorias estão refazendo as contas para o desempenho da economia neste ano. Segundo o levantamento do serviço Projeções Broadcast, que é o serviço do Estadão, junto a 35 instituições, a previsão de alta do PIB em 2021 passou de 3,2% em média para 3,8%. A onda de revisões veio depois da divulgação de dados melhores do que se esperava no primeiro trimestre, o que afastou o risco de uma recessão. Economistas afirmam que o impacto da segunda onda da pandemia foi menor do que se previa. Nas palavras de Sérgio Valle, ele que é o economista-chefe da consultoria MB Associados, ele disse: a expectativa era de que precisaríamos ter um grau maior de restrição à mobilidade. Vamos a um outro destaque do Estadão. Vacina para comorbidade gera corrida por atestado. A vacinação contra a Covid-19 da população com comorbidades provocou uma verdadeira corrida por atestados médicos e até mesmo suspeitas de fraudes. Possíveis casos de fura-fila são investigados em estados como Amapá e Paraíba e relatados também por profissionais de saúde de outras partes do nosso Brasil. Botucatu imuniza toda a população em 10 horas. Que maravilha! Escuta a história. Demorou 10 horas a vacinação em massa de moradores de 18 a 60 anos lá de Botucatu, município a 235 quilômetros de São Paulo. A iniciativa faz parte de um estudo inédito no Brasil para avaliar a eficácia da vacina de Oxford contra o novo coronavírus e a efetividade também contra as novas cepas. Se Botucatu está fazendo esse teste agora com a vacina de Oxford, a cidade de Serrambi, em São Paulo, fez um outro teste com a Coronavac. Toda a população de lá foi vacinada. Palmeiras e São Paulo vencem e vão para a final. Alviverde, que eliminou o Corinthians, e o Tricolor, que bateu o Mirassol, decidirão o Campeonato Paulista. Vamos agora ao jornal Folha de São Paulo, manchete da Folha de hoje. É sobre Bruno Covas, morre aos 41 anos o prefeito Bruno Covas. E ainda na primeira página do Estadão, Ricardo Nunes, aliás, da Folha de São Paulo, Ricardo Nunes assume a cidade sob incertezas. Ricardo Nunes é o vice de Bruno Covas. Era o vice, agora ele assume, né, a cidade. Ele assume. Fachin deu aval à Polícia Federal para buscar provas contra Toffoli. Imagina o clima no Supremo com essa informação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a Polícia Federal a acessar dados de duas operações ligadas à Lava Jato do Rio de Janeiro em uma apuração preliminar que resultou no pedido de inquérito contra Dias Toffoli. As informações ajudaram a embasar relatório em que a Polícia Federal diz ser preciso apurar suposto crime de corrupção em venda de decisões. Toffoli afirma jamais ter ganho os supostos valores ilegais. 4 milhões de reais foi o que Sérgio Cabral disse que pagou a Dias Toffoli. Governo faz pacotaço para caminhoneiro. Escuta a história. Que o governo federal prepara um pacote de benefícios aos caminhoneiros. Além de voucher para atenuar o efeito de reajustes do diesel, a ideia inclui linhas de crédito e programas de renovação de frota. Esse pacotaço foi um pedido expresso do presidente Jair Bolsonaro. Vamos agora, eu e você, vamos juntos ao jornal O Globo, destaque do Globo de hoje. Terras com registro irregular em áreas protegidas crescem 56%. A área ocupada por imóveis rurais que registraram de forma irregular ter sua extensão territorial dentro de terras indígenas, parques e estações ecológicas cresceu 56% nos últimos 6 anos, segundo o Instituto Socioambiental. foram 10 milhões e 600 mil hectares, uma área maior do que o estado de Pernambuco em registros incorretos feitos no Cadastro Ambiental Rural, que é um mecanismo de autodeclaração previsto em lei e que deveria passar pela análise de órgãos ambientais estaduais. Com as falhas, minha gente, na fiscalização, grileiros usam o protocolo desse Cadastro Ambiental Rural como se fosse documento regular de propriedade. Ainda na primeira página do Globo, verbas paralelas irrigaram órgãos ligados ao Centrão. Mais uma vez o Centrão. O orçamento paralelo, com emendas de 20 bilhões de reais em 2020, controlado por deputados e senadores governistas, foi direcionado para diversos órgãos chefiados por indicados do Centrão. Além da Codevasf, o Fundo Nacional de Educação e o INCRA foram alguns dos beneficiados. Agronegócio e mineração lideram investimentos. Eu conto para você agora essa informação de que a agroindústria e a mineração já respondem por mais da metade dos investimentos estrangeiros e 30% do PIB do Brasil. Com cada vez mais tecnologia no campo e nas minas, esses setores lideram a competitividade da economia brasileira e puxam o crescimento de outras indústrias e serviços. Ainda no jornal Globo, ataques de Israel matam 42 no dia mais violento no conflito com Hamas. Escuta a história que no sétimo e pior dia do atual confronto entre Israel e Hamas, ataques aéreos israelenses mataram 42 palestinos, incluindo 16 mulheres e 10 crianças lá na faixa de Gaza. Vacinados poderão visitar paciente com Covid no Rio de Janeiro. Pacientes internados em hospitais do Rio com Covid-19 poderão receber visitas de pessoas vacinadas com as duas doses de imunizantes. A nova resolução da Prefeitura foi definida pelo secretário municipal de saúde, Daniel Soran. Governo do Rio quer mudar regras de fundos exclusivos para reforçar taxa. Vamos à imprensa internacional e eu chego no El País. Cuba pisa no acelerador das reformas econômicas. O governo cubano tenta uma transformação do modelo produtivo para conter a tempestade perfeita que ameaça a economia do país. Bombardeio mais letal de Israel até agora mata 10 mulheres e 13 crianças em Gaza. E ainda na primeira página do El País, partido de Le Pen criou o sistema fraudulento para desviar fundos europeus, conforme investigação oficial. O Parlamento Europeu elevou a 44 milhões de reais o dinheiro usado em empregos fictícios pelo Reagrupamento Nacional e de Catherine Le Pen. Vamos agora à CNN Internacional. Israel ataca túneis de Gaza. Disparos de foguete de palestinos persistem. Câmara dos Estados Unidos fecha acordo para criar CPI da invasão do Capitólio. E ainda na primeira página, Estados Unidos, aviões de pequeno porte pousam com segurança após colidirem no ar. Esses são os destaques dos jornais locais, do site politicainfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, e claro, dos jornais nacionais e internacionais. Pauta do dia. Chegamos agora à pauta do dia de hoje. E é sobre o PP, o Partido Progressista. O PP presidido nacionalmente por Ciro Nogueira, o PP que vai mudar de comando aqui no Rio Grande do Norte. Rosalba Ciarline, Beto Rosado, tia e sobrinho, derrotados em mais um embate, dessa vez para o comando do PP. Rosalba Ciarline, que sonha em ser deputado estadual. Beto Rosado, que sonha em continuar deputado federal. Os dois que terão enormes dificuldades, aliás, que já estão com gigantes dificuldades para, pelo menos, viabilizarem as suas candidaturas. Rosalba, inclusive, com uma série de graves denúncias sobre superfaturamento lá na construção da Arena das Dunas e, inclusive, também agora uma denúncia do Ministério Público pedindo uns 5 anos de suspensão dos direitos políticos dela porque teria usado a comunicação da Prefeitura de Mossoró em seu proveito próprio. Rosalba Cialini, mesmo com todo esse cenário adverso, ainda sonha em ser candidata a deputada estadual. Beto Rosado, que ficou cai no cai, permaneceu como deputado federal, sonha ser candidato à reeleição. Mas os dois, Rosalba e Beto, tia e sobrinho, eles vão perder o comando do PP, do Partido Progressistas, que vai passar aqui no Rio Grande do Norte. Sabe quem é que vai comandar? O ministro das Comunicações e o deputado federal licenciado Fábio Faria. Fábio Faria, amigo pessoal de Ciro Nogueira, deixa o PSD, naturalmente o pai dele, Robson Faria, também vai deixar o PSD. O PSD que já caminha para apoiar a candidatura a presidente da República do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fábio Faria, que sonha em um plano A, ser candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Em um plano B, ser candidato a senador da República pelo Rio Grande do Norte, Fábio Faria muda o cenário da política partidária, deixa o PSD, assume o Progressistas e complica ainda mais o que já estava complicado para o grupo de Rosalba Cialini e Beto Rosado. Vem com a gente, este é o Jornal da Cidade, manda sua mensagem, interaja conosco aqui no YouTube. Nós temos 8 câmeras dentro do estúdio e você está convidado a interagir conosco. Vem para o YouTube, 94 FM Rádio Cidade. 94 FM Rádio Cidade, você pode deixar o seu recado aqui no YouTube, que daqui a pouquinho eu vou ler, vou interagir com vocês aqui no nosso YouTube, 94 FM Rádio Cidade. Aliás, você também dá o seu joinha, o seu like de que tá gostando do vídeo e também já pode se inscrever para assim que o Jornal da Cidade entrar no ar, quando a gente começar a nossa transmissão ao vivo, você, claro, já ser alertado disso. Então, vem para o YouTube 94 FM Rádio Cidade, vai para o Facebook 94 FM Rádio Cidade e olha, manda sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Interaja conosco, 996164494. 996164494. Aliás, o pessoal da Alternativa FM de Lucrécia, que começou a transmitir hoje o Jornal da Cidade, então gravem aí já, YouTube 94 FM Rádio Cidade, e você também já manda sua mensagem no nosso WhatsApp no 996164494. O governo do estado rebateu as informações de Rogério Marinho. Rogério Marinho, que cumpre a agenda no Rio Grande do Norte, sonha também ser candidato a senador da República. Vai estar no embate direto com Fábio Faria, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Pois bem, Rogério Marinho esteve no Rio Grande do Norte, ainda está, aliás, e ele acusou o governo do estado de desviar 20 milhões de reais destinados à barragem de Oiticica. As declarações de Rogério Marinho é que esses recursos, 20 milhões de reais, vieram de um convênio do governo federal e que o governo do estado usou para pagar empresas, servidores e outras coisas. Pois bem, a Procuradoria-Geral do Estado emitiu uma nota negando essas informações. Diz que os recursos foram bloqueados através de uma decisão judicial de 2019. O Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar a pedido da Procuradoria-Geral do Estado, suspendendo novos bloqueios de verbas de convênios para a construção de barragens no Rio Grande do Norte. Foi essa a explicação de que o dinheiro não foi usado, mas bloqueado por força de uma decisão judicial. Trânsito na cidade, com Tássio Cavalcante. Chegou Tássio Cavalcante, trazendo as informações sobre o trânsito neste início de manhã na capital potiguar. Oi, Tássio, bom dia para você. Bom dia, Nahuti, bom dia, Fran Rodrigues, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94 FM. Pois é, Ana, trânsito bastante complicado para quem sai da zona norte de Natal pela ponte de Igapó. Trânsito lento desde ali do viaduto da Tomás Joanim até ali na altura do bairro Nordeste para quem vai acessar o viaduto da Urbana. É, ainda quem sai da zona norte, a melhor opção é utilizar a ponte Nilton Navarro, que tem trânsito fluindo bem para o horário. Na zona sul de Natal, Ana, a BR-101 tem trânsito fluindo bem desde ali no Posto dos Reis Magos até ali na altura de Potilândia, no sentido centro. Já o viaduto do Quarto Centenário, trânsito lento para quem vai acessar o túnel da Avenida Lima e Silva em direção à Zona Oeste de Natal. Na Avenida Senador Salgado Filho, trânsito lento ali a partir da Avenida da Igreja Universal até o cruzamento com a Avenida Mintas Barros, no sentido centro. E a Avenida Prudente de Moraes, trânsito bastante movimentado até o cruzamento da Avenida Nevaldo Rocha, no sentido centro. É, já o cruzamento da Avenida Prudente de Moraes com Integração, trânsito um pouquinho complicado para quem vai atravessar aquele trecho. Já na Avenida Nevaldo Rocha, na antiga Bernardo Vieira, trânsito lento desde o viaduto da Urbana até ali na altura do Midway Mall, para quem vai em direção tanto à Zona Sul como também em direção a Morro Branco. É, já a rua Jaguarariana, trânsito fluindo bem, o motorista não enfrenta grandes retenções, só enfrenta um pouquinho de lentidão até o cruzamento ali com a Avenida Nevaldo Rocha, antiga Bernardo Vieira, no sentido Alecrim. Por falar no bairro do Alecrim, a Avenida Coronel Estevam tem trânsito lento ali, desde ali do cruzamento com a Avenida Bernardo Vieira, hoje Nevaldo Rocha, até ali na altura do Centro Comercial, no sentido centro. Por fim, Ana, a Avenida Engenheiro Roberto Freire tem trânsito um pouquinho complicado ali na altura da rotatória para quem vai acessar tanto a via costeira como também vai em direção à própria BR-101. Ana Ruth Dantas, eu volto amanhã com mais informações do trânsito. Desejo a você e a todos os ouvintes uma ótima semana. Abraço para você, Tássio. Boa semana e até amanhã. Até amanhã. 4 milhões de reais, minha gente. 4 milhões de reais era quanto um grupo planejava gastar para explodir o pavilhão 5 da penitenciária de Alcaçuz, o chamado Rogério Coutinho Madruga. 4 milhões de reais seriam gastos nessa operação que tinha como foco libertar ou retirar da penitenciária de Alcaçuz 15 membros de uma facção criminosa. 15 membros que estão nesse pavilhão 5 do presídio. Segundo as informações, segundo as investigações, o grupo era integrado por pelo menos 30 homens que estavam articulando essa explosão na penitenciária de Alcaçuz, chamado Novo Cangaço, praticado por essa facção criminosa. Inclusive, essas investigações, elas estão se fechando depois que a polícia fez operações no oeste e no alto oeste, identificou uma grande quantidade de explosivos, fuzis e tudo mais, e esse material seria usado para resgatar esses 15 criminosos de uma facção que estão lá no pavilhão 5 da penitenciária de Alcaçuz. E a Anima Educação, grande grupo de educação no país, confirmou que comprou a empresa, a Laureate, o grupo norte-americano Laureate, que agora passa para a Anima. E o que é que isso tem a ver com o Rio Grande do Norte? É que a Universidade Potiguar, a UNP, chamada UNP, tem campus aqui em Natal, Mossoró, Caicó, enfim, várias cidades do nosso estado. A UNP passa agora, portanto, muda de dono, muda de mão, passa agora para o comando da Anima Educação. Com esse negócio, a Anima passa a ser o quarto maior grupo que atua na educação privada no Brasil, em termos de números de alunos. E se a gente pensar em receita, é o terceiro maior grupo do país em receita líquida. CNH Popular. Você se inscreveu? Presta atenção. A lista dos classificados no programa CNH Popular, a Carteira Nacional de Habilitação na CNH Popular, essa lista foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado de sábado, agora na última edição do Diário Oficial. Nessa primeira edição foram abertas 353 vagas. Eu vou lhe explicar. O programa abrange a primeira habilitação e a mudança de categoria para quem naturalmente já é habilitado. O CNH Popular isenta o candidato do pagamento de taxas e das despesas referentes aos cursos teóricos e práticos de direção veicular, cursos esses que são ministrados pelos Centros de Formação de Condutores. O investimento do Governo do Estado nesse programa, no programa CNH Popular, é de R$ 600 mil. Hora de fazer um intervalo aqui nas ondas do nosso Jornal da Cidade. Claro, vou fazer um intervalo e vou mandar abraço para você. Você que já está chegando aqui conosco no nosso YouTube, 94 FM Rádio Cidade. Ivan Alves está perguntando sobre a barragem de Oitica, se a governadora quer atrasar a entrega da obra. Ivan, informação que eu tenho é que a barragem de Oitica tem que ficar concluída este ano para poder a gente receber as águas do Rio São Francisco, se Deus quiser. Ivan está fazendo outra pergunta. Ação de quê, Ivan? Me explique que eu lhe explico também. Hermânia Maria da Silva, bom dia para você, direto de Alexandria. Paulo Roberto Barros está conosco, direto de Recife, um abraço. Luciano Gracinha, ele está conosco aqui e está comentando sobre a política do Estado, deputado Tomba, pré-candidato a governador. É isso que eu também tenho escutado. No nosso WhatsApp, no 996164494, Erlon de Macau, foi aniversário dele. Parabéns para você, Erlon. Um abraço. Joselito tá por aqui. E aí, Fran? No nosso YouTube, aliás, no Facebook. 94 FM Rádio Cidade. Ana Ruth, muita gente em nossa sintonia. Tem bom dia aqui pro amigo Fernando Maia de Parnamirim, Rony Petson, ele que manda um abraço aí pros seus avós, Arnaldo Alves e Francisca Paiva, estão ligados aqui no nosso programa em Riacho da Cruz. Obrigado pela sintonia. Marta Dantas de Medeiros recebe o nosso abraço, nosso bom dia. Hernani Suassuna, Sítio Malhada da Areia, bom dia. Alex Pinheiro, tá ligado com a gente em Santana do Matos. Valeu aí a sintonia. Aquele bom dia legal também pra turma que tá com a gente na Zona Norte, amiga Francisca e Lucineide, obrigado aí pela sintonia aqui no nosso Jornal da Cidade. Você vai fazer um intervalo e volta a se encontrar em um minuto. No próximo bloco, nós vamos conversar ao vivo com o advogado Roberto Diniz. Ele vai conversar conosco direto de Caicó, ele que escreveu um livro sobre, um artigo abordando a questão das famílias fragilizadas perante a Covid-19 e o direito à prioridade. Nós vamos conversar com ele nessa temática, defendendo uma prioridade para as famílias fragilizadas com a Covid-19. E vamos conversar ainda hoje, ele já chegou aos estúdios da 94 FM, com o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador Volney França. Em um minuto a gente se encontra. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já ouviu falar do café Maratá? Pois é, em todos os momentos do seu dia, para toda a sua família, para qualquer ocasião. Para quem é apaixonado por café, no trabalho, para dar aquela energia, levar a rotina do dia, as reuniões de negócios, nos momentos de lazer, para relaxar, jogar conversa fora com os amigos. Em todos os momentos, o café tem que ser Maratá, tradicional superior descafeinado. A linha de café Maratá é produzida a partir de grãos selecionados e um rigoroso processo de cultivo e produção. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Experimente para um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Cronos, na mitologia, o deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você ter seu Fiat Cronos Drive 1.3 de R$ 75.790 por R$ 69.727. Garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O momento crítico que estamos passando com a pandemia da Covid-19 exige medidas preventivas urgentes. A Unimed Natal recomenda o reagendamento de consultas, exames não urgentes, procedimentos e cirurgias eletivas. Também orienta a evitar aglomerações, lavar sempre as mãos e não tocar nos olhos, boca e nariz, fazer uso constante da máscara e do álcool em gel e ficar em casa sempre que possível. Unimed Natal, cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. E a partir de agora, a nossa conversa é com o advogado Roberto Diniz, ele que escreveu um artigo intitulado Famílias Fragilizadas Perante a Covid-19, Direito à Propriedade. Doutor Roberto Diniz, muito bom dia, seja bem-vindo a 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana Ruth. De ouvintes da Rádio Cidade, Pernambuco. Doutor Roberto Diniz, o senhor escreveu um artigo defendendo um direito à prioridade para as famílias fragilizadas perante a Covid-19. Explique melhor essa sua defesa, doutor Roberto. Ana Ruth, em todo o Brasil, a gente tem ouvido, tem visto notícias de famílias que estão sendo dizimadas pela Covid-19. 3, 4, 5, às vezes até 6 membros da mesma família tendo agravamento pela doença e vindo a óbito de forma muito semelhante, de forma muito parecida em curto espaço de tempo. Essas evidências, apesar de não estarem tão claras cientificamente, mas são evidências que mostram que algumas famílias elas devem possuir algum tipo de comorbidade, provavelmente referente à sua genética. E isso mostra que essas famílias precisam receber um tratamento diferenciado, porque existe uma fragilidade provavelmente em sua genética, que está levando à morte, que está levando há muito tempo de hospitalização, né? Então, eu entendo que a Constituição Federal garantindo a saúde, com a nossa legislação garantindo o direito a integralidade ao tratamento de saúde, eu entendo que essas famílias que estão sendo fragilizadas com muitas mortes, muitas perdas, em curto espaço de tempo, e que a ciência ainda não conseguiu mostrar uma certeza sobre a fragilidade, eu entendo que os governos já devem imaginar políticas públicas para amparar essas pessoas. Enquanto os governos não estão disponibilizando de políticas públicas para isso, que essas pessoas que se sentem acuadas com medo porque perderam parentes dentro de curto espaço de tempo, já possam até acessar o Poder Judiciário para, através do Poder Judiciário, conseguir o acesso à vacina. Doutor Roberto Diniz, o senhor que é advogado e conversa conosco direto da cidade de Caicó. Nesse contexto, então, o senhor acredita que essas famílias, elas podem já mobilizar o judiciário para terem direito a digamos, excepcionalmente, a vacina? O senhor vê espaço para isso? E que tipo de ação seria, doutor Roberto? Acredito, sim, que já existe uma possibilidade. Nós, advogados, e a justiça trabalhamos com possibilidades jurídicas. E não são aventuras, simplesmente. É porque realmente existe uma necessidade de garantir a vida, de garantir a saúde, garantir a oportunidade de trabalho. Veja, uma família que perdeu 2, 3 membros em curto espaço de tempo, as pessoas estão acuadas. Tem medo até de sair para trabalhar. Então, é uma garantia ao trabalho, né? Entendo que em casos individuais dessas famílias, nós podemos sim analisar se existe um risco iminente à vida e à integridade e à saúde das pessoas. Se realmente, nesses casos individuais, a gente constatar esse risco iminente e de um dano irreparável, entendo que é o caso de a gente poder judicializar. Escrevi o artigo olhando pelo ponto do direito individual dessas pessoas, mas poderíamos estar falando também de economia pública, de política pública para proteger o próprio SUS. Se nós temos ali evidências de uma família mais vulnerável, e essas famílias podem vir a ter seus membros internados, incubados, e passar mais tempo no sistema único de saúde, se a gente previne, se a gente ampara essas famílias, a gente também está trabalhando para desafogar um pouco o sistema de saúde pública. Doutor Roberto Diniz, e a gente está indo na seara do que o senhor inclusive escreve no artigo, o senhor tem um trecho que o senhor diz: a Constituição Federal prevê a assistência integral à saúde e à vida para todos os brasileiros. E os decretos da pandemia prevêem as situações de calamidade e de emergência, ou seja, seria uma excepcionalidade para criar uma nova fila de vacinação para a vacina, não é isso, doutor Roberto? Exatamente. Se os governos observarem que existe essa necessidade urgente que aparece às famílias, os governos podem criar critérios dentre as prioridades para acesso à vacina. E aí eu sugiro, a família que perdeu dois membros num curto espaço de até 60 dias entre um óbito e outro, essas famílias já poderiam obter o direito, através de decretos públicos, à prioridade na vacinação. E caso os governos não venham a agir dessa forma, essas famílias que se sentirem realmente acuadas, que elas possam buscar individualmente o direito na justiça. Recentemente, duas notícias me chamaram muita atenção. Uma no estado de Santa Catarina, onde cinco irmãos faleceram em 60 dias, a mãe e uma irmã escaparam. A irmã ainda chegou a ficar entubada. E aqui no Seridó nós temos um caso também de uma família que três irmãos faleceram, um irmão está entubado e uma mãe que estava entubada recebeu alta recentemente. Então essas famílias mostram que elas têm uma fragilidade que a ciência ainda não conseguiu explicar, e elas não estão amparadas pelas regras e prioridades para as vacinas no momento. Para essas pessoas nós precisamos ter um olhar especial. Doutor Roberto Diniz, advogado que conversa conosco, direto de Caicó, no Seridó. Muito obrigada, doutor Roberto. Um excelente dia para o senhor. Muito obrigado e bom dia a todos. Até a próxima. Até a próxima. Está aí o advogado Roberto Diniz trazendo uma linha de argumentação muito interessante sobre, de fato, essas famílias que já estão fragilizadas, enfim, nesse momento. Vamos seguindo com as notícias, seguindo com as informações. Este é o nosso Jornal da Cidade. E olha, proposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo prevê mudanças na via costeira. Aliás, eu conversava recentemente com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, o secretário Tiago Mesquita, e aí ele falava o seguinte: o projeto do plano diretor de Natal está em curso, a discussão está em curso, já na etapa final vai para a Câmara. Mas uma das propostas que deverá ser contemplada dentro do novo plano diretor é a redução daquele lote mínimo exigido para a construção. Vejam só. São hoje 30 mil metros quadrados é o lote mínimo para a construção na via costeira. E a proposta que está dentro da revisão do plano diretor é de 2 mil metros quadrados. 2 mil metros quadrados, portanto, nós teríamos uma quantidade maior de empreendimentos comerciais ali na via costeira, um dos principais pontos turísticos de Natal. E a cidade de Mossoró vai vacinar pessoas de 40 anos com comorbidades já a partir de hoje. Prefeitura de Mossoró começa a vacinar a nova faixa etária das pessoas com comorbidade contra a Covid-19, 40 anos ou mais. E essa vacinação, atenção você que me escuta em Mossoró, essa vacinação começa no ginásio do SESI. E agora eu tenho um recado muito especial para você. Eu vou falar da família Maratá. Aliás, eu adoro falar da família Maratá. Maratá possui uma diversidade enorme de produtos. Você encontra produtos para o seu café da manhã, na preparação do almoço, no lanche da criançada e, claro, também no jantar. Maratá tem uma linha completa de produtos de altíssima qualidade. Você encontra nos supermercados, bem pertinho da sua casa, o maravilhoso cuscuz, os achocolatados, a mistura para bolo, refresco em pó, o tradicional café, os sucos, a linha de molho pronto, uma variedade de especiarias, a pimenta, o chá e muito mais, tudo isso é Maratá. Conheça a linha completa em maratá.com.br e você segue Maratá nas redes sociais, no @MarataOficial. Produtos de qualidade é Maratá. Esse sim é o melhor que há. E eu trago informações, trago notícias para você, dessa vez falando ainda do ponto de vista do plano local entrelaçado com o nacional, porque o colunista Lauro Jardim, do Jornal Globo, traz a informação de que o presidente Jair Bolsonaro avisou ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, de que ele será exonerado do cargo. Essa informação, repito, foi veiculada pelo Jornal Globo, pelo colunista Lauro Jardim, apontando para uma possível exoneração de Rogério Marinho do cargo de ministro do Desenvolvimento Regional. Rogério Marinho, que anda em rota de colisão com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E o governo de Pernambuco definiu medidas mais restritivas para parte do estado com o objetivo de combater a disseminação do novo coronavírus. Em 53 cidades, ali sobretudo na região Agreste, as novas limitações vão entrar em vigor a partir de amanhã e irão até o dia 31 de maio. Estabelecimentos comerciais, por exemplo, só podem ficar abertos até as 18 horas. Final de semana, proibida em toda a região atividade econômica, com exceção daquelas consideradas essenciais. Essas são algumas das medidas já anunciadas pelo governo de Pernambuco para tentar conter a Covid-19. 7:52, vem para o YouTube, 94FM, Rádio Cidade. Daqui a pouquinho você acompanha conosco uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, Volney França, a Câmara de Parnamirim, que está lançando a campanha Uma Cesta de Esperança. E o governo Bolsonaro, dizia que queria detalhar e o faço agora, prepara um grande pacote para caminhoneiros. Os Ministérios da Economia e da Infraestrutura fecham os últimos detalhes de um pacote de benefícios para os caminhoneiros, pacote esse que será divulgado já nas próximas semanas. Além de um voucher para amenizar efeitos dos reajustes do diesel, o governo estuda linhas de crédito e até um programa de renovação de frota. Batizado de Gigantes do Asfalto, esse pacotaço foi um pedido expresso do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo interlocutores, não quer ficar refém da categoria dos caminhoneiros. Economia nacional entrelaçada com o local. Restaurante Camarões. O restaurante Camarões, muito conhecido aqui em Natal. São 3 unidades do Camarões aqui em Natal, pois o Camarões agora se instala em São Paulo. O Camarões está instalado no bairro Vila Nova Conceição. O Camarões, que tem como dos seus principais rivais o restaurante Coco Bambu. Aliás, o Coco Bambu, que já está em São Paulo, eles travaram em uma grande guerra, o Camarões terminou ganhando e agora o Camarões chega ao estado de São Paulo com mais de 40, leva todos os seus pratos, 40 opções de pratos com crustáceo. Aliás, um detalhe para você: o Camarões chega a São Paulo e as informações que eu tenho extraoficiais é que o grupo Mangai, aqui em Natal, por exemplo, a gente tem 2 restaurantes Mangai, um restaurante Nau, que é do mesmo grupo. O grupo Mangai está se instalando com 2 restaurantes em Recife, com 2 restaurantes em Fortaleza, já tem 4 restaurantes na Paraíba, já tem 3 restaurantes em Brasília. Faça essa conta rapidinho, eu já fiz, são mais de 10 restaurantes do grupo Mangai, um grupo que começou aqui na Paraíba e vai se espalhando Brasil afora. Hora da gente fazer um rápido intervalo aqui nas ondas do nosso Jornal da Cidade. Olha, chegou um ouvinte nosso, Fran Rodrigues, com certeza não reconheceu, mas eu vou dizer quem é, viu, Fran? Fala. Esse é Margon Barros, Fran. Oh, que legal. Que tá aqui assistindo o programa comigo, Fran. Seja bem-vindo, Margon. Então sempre manda abraço pra ele, esse é Margon, Fran. Margon vem assistir o programa aqui, o nosso Jornal da Cidade. E olha, um abraço para quem tá sintonizado no nosso YouTube, 94FM Rádio Cidade, Mauro Sérgio. Muito obrigada, Mauro. Um abraço para você. Adamo Nunes, ele disse, manda um alô aqui para Gamboa, em Mossoró. Abraço para vocês. R. Pufal, ele diz, esse projeto do plano diretor tem armadilhas. Grande discussão vai ter por aí, viu, R. Pufal. E João Neto tá dizendo, tá fazendo um comentário aqui sobre, fazendo uma crítica, essa questão de levar a justiça à situação da vacinação. Tá dado o recado. Bom, muita gente mandando mensagem aqui no nosso 996164494. Igor, um abraço para você. Eu sou ouvinte e tá digitando aqui, é Frederico Augusto. Oi, Frederico. E aí, Fran?

e ampliar a reabertura econômica. Quem está dizendo isso? Isso é uma projeção. A projeção é de analistas do Banco Suíço UBS, em um relatório divulgado aos seus clientes já no iniciozinho desta semana. A estimativa foi feita com base em dados de hospitalizações, vacinação esperada para os próximos meses e pirâmide etária brasileira. A expectativa, segundo o relatório, é que o Brasil consiga reduzir drasticamente as infecções e os casos graves da Covid-19, já que a população de 30 anos ou mais, assim que a população de 30 anos ou mais esteja vacinada. E o governo Joe Biden, o governo dos Estados Unidos, decidiu enviar próxima quinta-feira, aqui para o Brasil, o primeiro voo de imigrantes brasileiros deportados, ou seja, pessoas que foram detidas na fronteira ao tentar entrar nos Estados Unidos sem documento. Segundo diplomatas envolvidos nas negociações, a previsão é a de que cerca de 130 brasileiros sejam mandados de volta no avião providenciado pelos americanos, mas o número exato só deverá ser fechado só no dia do embarque, minha gente. E o recrudescimento da pandemia no início do ano afetou menos a atividade econômica do que o previsto inicialmente, provocando assim uma onda de revisões para cima nas projeções para o desempenho do PIB, do Produto Interno Bruto, das nossas riquezas para este ano. Elevaram as suas estimativas diversas corretoras, como a XP, a Ativa, os bancos de investimentos Credit Suisse, o Bank of America, Goldman Sachs, enfim, vários. E, na média, as projeções de crescimento do nosso país passaram de 3,2%, uma previsão em abril, para 3,8% agora, segundo uma média que foi feita com 35 instituições. Segundo os economistas, os indicadores do primeiro trimestre trouxeram que o isolamento social para conter a Covid-19 não foi tão rígido quanto no início da crise sanitária lá em 2019. E nesse aspecto do isolamento não ter sido tão grande, esse aspecto foi que levou os economistas a fazerem um incremento sobre as projeções de crescimento do nosso PIB, do Produto Interno Bruto, as nossas riquezas, chegando aí a quase, nesse momento, a projeção é de quase 4%, 3,8% para ser precisa. 8:03, mais informação nacional para você, que os deputados começaram a articular a inclusão dos chamados membros de poderes, como juízes e desembargadores, na proposta de reforma administrativa que tramita na Câmara, com regras mais duras para os futuros servidores públicos. Apesar de ainda não haver um consenso para a incorporação, o grupo que defende a mudança afirma que a maioria dos deputados tem se mostrado, sim, favorável para a inclusão dos membros do Poder Judiciário. O governo decidiu não incluir os integrantes do Judiciário e do Legislativo sob o argumento de que isso caracterizaria uma interferência do Executivo. Mas, no Congresso, a conversa é outra. Economia Wine, a maior empresa de e-commerce de vinhos no Brasil, está comprando a Cantu, uma importadora de vinhos com foco no mercado chamado B2B, de empresa para empresa. Essa transação foi anunciada, sabe quanto? 180 milhões de reais. Por 180 milhões de reais, a Wine comprou a Cantu. E uma última informação antes da gente ir para um intervalo, que os anticorpos que neutralizam a Covid-19 permanecem no sangue por pelo menos 8 meses depois do contágio. Isso foi o que revelou um estudo italiano publicado recentemente, afirmando que esta observação foi registrada independentemente da gravidade da doença, da idade dos pacientes ou da presença de outras patologias. Hora do intervalo, você interage conosco no YouTube. Você interage conosco aqui no YouTube 94FM Rádio Cidade. Você também vai mandando mensagem no 996164494. Nelly Solon, um abraço para você. Aldrin Xavier tá por aqui. Ivanildo Batista, bom dia, a turma do nosso YouTube. Nosso ouvinte tá me perguntando assim, o nome dela é Luzimar. Luzina, ela diz: Na Ruth, eu tomei a D1, a primeira dose da Coronavac, dia 9 de abril. Você sabe de alguma novidade sobre a D2? Luzina, na verdade, ainda não chegou a sua vez. A dose 1, aliás, a D2 da Coronavac, eu vou checar para você, mas é só para quem está, acho que até 4 de abril. Eu vou checar essa data certinha para você, tá, Luzina? Mas tem que estar muito atento, infelizmente, nós ainda não temos dose Coronavac para todo mundo que tomou a D1. Só que há uma expectativa de que esta semana a gente possa zerar. Olha, Luzina, hoje a vacina, a dose 2 da Coronavac é só para quem foi vacinado até 4 de abril. Dada a resposta para você, tá bom? Vamos fazer um intervalo, Fran, e fala por aí quem tá. Legal, na Ruth, aqui com a gente tem o nosso amigo Walter, tá com a gente no Planalto, tem aquele nosso bom dia, tem aquele nosso abraço legal também pra Wildeni Fernandes, nos ouvindo aí pela Minha Vida FM de Martins, bacana, valeu a sintonia, não esquecendo, amigo João Belém de Ponta Negra, e também ainda aquele nosso bom dia pra amiga Cida Medino, ligadíssima aqui no nosso Jornal da Cidade. Nosso ouvinte Igor tá perguntando algum comentário sobre a denúncia de Rogério Marinho. Igor, a gente falou aqui, se quiser rever, vai lá no YouTube, 94 FM Rádio Cidade. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ele trouxe denúncias de que o governo federal teria usado 20 milhões de reais para pagar empresas e servidores, recursos que seriam para a barragem de Oiticica. A gente trouxe essa informação aqui, viu, Igor? E trouxe também, claro, a gente traz lado, os dois lados, trouxe a informação do governo do estado, que negou e disse que esses recursos foram, na verdade, bloqueados pela justiça. Aqui a gente traz todos os lados. Abraço, Igor. Um minuto a gente se encontra. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. O Política em Foco é o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O noticiário com imparcialidade, comentários em áudio e vídeo, a dinâmica da informação com a seriedade e precisão. Acesse politicaemfoco.com. A Rádio Cidade está no Spotify. É isso mesmo. É só entrar no aplicativo Spotify e procurar por 94FM-Rádio Cidade. Lá você vai encontrar um material exclusivo, pensado especialmente para você. Com playlists selecionados, seleções de convidados do programador é você e muitas outras novidades. Segue a gente. Acesse o aplicativo Spotify e procure por 94FM-Rádio Cidade. Tudo isso só para ficar ainda mais pertinho de você. 94FM, a rádio conectada ao seu ritmo. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora, a nossa conversa é com o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador Volney França. Muito bom dia, seja bem-vindo a 94FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana Ruth. Bom dia, ouvintes do Jornal da Cidade. Bom dia, os amigos de Parnamirim. Ana, eu que fico lisonjeado pelo seu convite, né? Acompanho o seu trabalho, né? E é uma honra a gente estar aqui participando do seu programa. Vereador Volney, uma cesta de esperança foi uma campanha lançada pela Câmara Municipal de Parnamirim. O que é essa campanha? Ana, na verdade a Câmara não podia ficar de fora, né? Desse momento que nós vivemos, né? Um momento de muita dificuldade, né? Em razão da pandemia que perdura desde o ano passado. Então nada mais é do que um trabalho coletivo dos vereadores, né, dos servidores da casa, para que a gente possa arrecadar o maior número possível de alimentos para que a gente possa destinar para os mais vulneráveis da nossa cidade. Então, o trabalho dos vereadores já são nesse sentido, né, nas suas bases eleitorais, mas a gente, em diálogo com eles, né, a gente entendeu que seria interessante a gente unir forças, né? Então não mais é do que o exercício da solidariedade, né? O exercício da empatia, né? Para que a gente possa fazer essa campanha e destinar esses alimentos para as pessoas que mais precisam. Vereador Volney, na semana passada, quando essa campanha foi lançada, eu já recebi informações de que ela já partiu com 6 mil quilos de alimentos, foi isso? Isso, Ana, isso. Foi um sucesso, né, o lançamento da campanha. A gente lançou no último dia 12, né, né, na última quarta-feira, ela perdura até o final do mês, né? Iniciamos com os vereadores, né, os próprios vereadores participando diretamente, né, das doações, né, e alguns amigos também já entraram nesse início de campanha. Então, o nosso primeiro número, né, na quinta-feira foi feriado na cidade, foi a padroeira do nosso município, né, mas nesse início a gente conseguiu já em torno de 6 mil quilos de alimentos, 6 toneladas de alimentos, né? Lembrando que a campanha, né, não envolve recurso público, né? São realmente ações voluntárias dos vereadores, né, e da sociedade, com o único intuito de ajudar o próximo. E essa distribuição, ela já começou, vereador? Isso, a gente já começou, logicamente que dentro de uma logística, né? Que foram muitos alimentos, né? Mas a gente está começando já a fazer essa distribuição, né? E quem, né, tiver, vamos dizer assim, interesse em doar, ou quem tiver interesse também de receber, também pode procurar o prédio, né, a nossa sede da Câmara Municipal do Parmelim, que estamos lá prontos para atender. Essas doações que a população deve fazer, o que a população pode, eu digo deve porque todos nós precisamos ser solidários, né? Isso. Essas doações, elas podem ser feitas em que horário, vereador? Lá na Câmara mesmo? Isso, na Câmara, né? Quem não conhece a Câmara funciona ali na Avenida Castor Vieira Regis, é o bairro da Coabinal, né, em Parnamirim, próximo à sede da Prefeitura, né? As doações podem ser feitas de 8 horas da manhã às 13 horas da tarde, né? E estamos lá à disposição para atender, logicamente que todo um cuidado com relação à aglomeração, né? As regras sanitárias, mas também tem um número também para contato. Pois né? Não, vereador, pode Eu passar. Posso passar aqui o número para contato, é o 3645-6282. 3645-6282, para quem quiser participar da nossa campanha de arrecadação de alimentos. Essa campanha, ela vai até quando? Essa arrecadação que as pessoas podem fazer das 8 da manhã até 1 hora da tarde, essa doação, ela vai até quando, essa campanha, vereador? Isso. A princípio, a gente pensa em ir até o final do mês, até o final agora de maio, né? Logicamente que a campanha sendo, vamos dizer assim, exitosa, né? A gente não tem problema nenhum de prorrogar, até porque o maior custo, né, para o órgão público, né, é apenas e tão somente realmente o exercício da solidariedade, da empatia, né, do amor ao próximo, né? Nesse momento que a gente vive, eu acho que é importante a gente nos dar as mãos, né, para ajudar aqueles que mais precisam. A gente conversa com o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador Vônei. E as famílias, quem serão essas famílias atendidas com essas doações, vereador? Isso, Ana, a gente procura seguir o cadastro, né, da Secretaria de Assistência Social do Parnamirim, né? Prioritariamente a gente segue o cadastro e também tem, vamos dizer assim, aqueles grupos de instituições, né, que procuram também a Câmara, né? Então a gente procura, vamos dizer assim, atender, né, o mais necessitado. A regra número um é essa, né? Aquelas pessoas que mais precisam. Então, os vereadores que estão na rua, né, que participam do dia a dia da cidade, né, têm o conhecimento também daqueles grupos de famílias que estão precisando, né, e paralelamente também a gente consulta o cadastro da SEMAS. Vereador Vônei, o senhor é um vereador de primeiro mandato, já assumiu a presidência da Câmara Municipal de Parnamirim, e como a gente fez aí pouco mais de 100 dias da gestão municipal e também, obviamente, do senhor como gestor da Câmara Municipal. Qual o balanço que o senhor faz desses pouco mais de 100 dias à frente da gestão da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador? Ah, não, um balanço positivo, né? Toda fala que eu procuro, eu sempre coloco no contexto da pandemia, né? Então é diferente, né, a gente ser gestor público em meio a uma anormalidade, né, que é a pandemia, porque dificulta o acesso, dificulta a reunião, né, algumas instituições só atendem de forma remota, né, então, mesmo assim, a gente entende que a Câmara começou muito bem, né, a produção legislativa altíssima em termos de projetos apresentados, requerimentos, ofícios, né, já está batendo já o número total do ano de 2020, né, a nossa produção até maio de 2021, né? E em termos de novidade, nós estamos trazendo, né? A gente, na última semana, a gente teve uma reunião com alguns professores da Universidade Federal, o professor Miguel, a professora Patrícia, são doutores da universidade. Eles estão junto com a gente montando um plano permanente de capacitação de servidores, né? Então, a gente esteve semana passada com a professora Justina, que é a nossa secretária de educação lá da cidade, de Parmirim, e aí a gente está montando não só esse programa de capacitação para a Câmara, mas também está montando também para os servidores públicos do município, Né? Então, assim que esse plano estiver pronto, a gente vai apresentar ao prefeito da cidade, né? E fazer o lançamento. Nossa ideia é aquela de priorizar a educação, né? Ou seja, o senhor retoma a escola da Câmara com mais pujança, isso? Isso. A nossa ideia, em que pese a pandemia, né? A nossa ideia é, em breve, a gente tá lançando um calendário, né? Um calendário anual de funcionamento da escola. Para isso, a gente, os vereadores, a gente está contactando as instituições, né, para que a gente possa fazer as parcerias necessárias e a gente divulgar esse calendário de treinamentos de capacitação de servidores. Então, esse treinamento vai ter o foco os servidores da Câmara, mas vamos fazer também uma parceria com a Prefeitura, né, para ampliar isso, e também, futuramente, a gente vai fazer também aberto à sociedade. Então, vai ser linhas de treinamento, desde o curso mais simples a um mestrado profissional, a gente vai ofertar para a nossa Câmara de Parnamirim. Vai ter TV Câmara lá em Parnamirim, vereador Volney? Sim, vamos ter sim. A Câmara tem a sua estrutura, né? O prédio belíssimo, quem não conhece a Câmara é bom ir conhecer, eu arrisco dizer que talvez seja o prédio ou o mais bonito prédio de uma Câmara Municipal do nosso estado, né? O nosso prédio é um prédio próprio, né? Então cabe investimentos, né? Já que é nosso, né? Do povo de Parnamirim. Então a gente entende que a TV Câmara vai ser um grande veículo nosso de divulgação do nosso mandato, né? Quando eu digo divulgação do nosso mandato, das atividades dos parlamentares, né? E também vai ajudar muito também a gente fazer matérias junto à população, as reclamações, as sugestões, né? Então a nossa ideia realmente é que a gente consiga implantar a nossa TV Câmara ainda este ano. Ainda este ano, os contatos já começaram? Isso, já, os contatos já começaram, né? Logicamente que depende de um processo licitatório, mas a gente está muito otimista. As nossas licitações, elas estão, vamos dizer assim, mais seguras, mais sérias, que a gente implantou há 15 dias o pregão eletrônico. Mas o senhor mudou o sistema agora com pregão eletrônico, não é? Isso. Também partiu de uma ideia da mesa, em conjunto com os vereadores da casa, a gente apresentou um projeto de lei, né? Em conjunto com os vereadores da casa, esse projeto foi aprovado, né? O projeto foi sancionado pelo prefeito, né? E hoje a Câmara de Parnamirim já pratica o chamado pregão eletrônico. Para quem não conhece, é aquela licitação, aquela concorrência que é feita toda por um sistema, né? Por um sistema de internet, por um sistema eletrônico, né? E aí dá mais segurança, amplia a concorrência, consequentemente deve gerar mais redução de despesa pública. Presidente Volney França, nesse contexto, eu tenho informações que o senhor também vai trazer mudanças voltadas para a sustentabilidade na Câmara Municipal. É exatamente o quê? Isso. É uma das nossas ideias à frente da mesa, né? É a gente conseguir fazer a adesão ao programa chamado A3P, do Ministério do Meio Ambiente, né? É um programa voluntário, ou seja, ninguém é obrigado a aderir a esse programa, né? Mas a gente optou pela adesão, já fizemos toda a parte burocrática, está faltando o ministro assinar, logicamente dentro da agenda do ministro, né? O Ministério do Meio Ambiente informa que em torno de 2 meses... O ministro Ricardo Salles que assina. Isso, para assinar, né? E a partir do momento que ocorrer essa assinatura, a Câmara passa a assumir o compromisso de praticar, né, ações voltadas à sustentabilidade. Então, desde a capacitação, a orientação dos servidores da casa, como usar o copo, questão da iluminação, né? A implantações mesmo de, por exemplo, energia solar no prédio, como o prédio, falei aqui, é próprio, nada mais, né, claro, do que conveniente, né, para a gestão pública, a gente procurar investir, né, na aplicação da energia solar no prédio, né? Então a gente está fazendo esse convênio, né, junto ao Ministério do Meio Ambiente, para que a gente em seguida comece realmente ações voltadas ao respeito ao meio ambiente. A nossa ideia, Anderson, sempre é fazer com que a Câmara reflita os anseios da sociedade. E eu não tenho dúvida, né, que a maioria da população entende que o respeito ao meio ambiente deve ser uma agenda permanente dos órgãos públicos, né? Por isso a gente está trazendo isso para a Câmara de Parnamirim. E a gente está falando do terceiro maior município do estado, né, vereador? Terceiro maior município do estado, né? Tem, vamos dizer assim, uma representatividade, né, em termos econômicos e populacional no estado. Então nada melhor do que a gente dar o exemplo, né? E dar o exemplo também significa respeitar o meio ambiente. A gente conversa com o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador Volney França. Presidente, nesse contexto, eu tenho informações que o senhor já está buscando parcerias com a própria Prefeitura Municipal na área da educação, da saúde. É exatamente o que, presidente? Ana, como eu já falei hoje, eu entendo como o presidente da Câmara e os vereadores que compõem também essa legislatura também entendem que, independentemente, né, de linhas ideológicas, eleitorais, a gente agora, né, exerce um mandato, né, e a gente exerce um mandato para o povo. Então, toda a ideia que a gente tiver que possa se somar às ações do executivo, né, a gente entende que é benéfica para a sociedade. Então, o prefeito Taveira, né, que eu mando um abraço para ele, é uma mente aberta para essas parcerias, né? Então a gente anda conversando sobre algumas ações que a gente pretende fazer juntos. Uma já acontece, que é junto à Secretaria de Saúde, né, a Câmara de Parnamirim disponibiliza os seus veículos para ajudar no transporte dos profissionais da Secretaria de Saúde, né? Não é que a prefeitura não tem estrutura para isso, né? Mas a gente entende, num ambiente desse, tudo é recurso público, né? Num ambiente que a gente precise dar as mãos, né? Um órgão dar mão para o outro. Trabalhar de forma harmônica, claro. A gente entende que foi muito útil, né, a gente ter chegado junto dessa campanha nacional de vacinação, não só através das indicações, né, dos ofícios, dos projetos de leis que são aprovados na casa, mas através de uma ação concreta. E a ação concreta foi a gente fazer uma parceria disponibilizando os veículos da nossa Câmara para a Prefeitura, para melhorar o transporte dos profissionais. Essa ação ela já acontece desde janeiro. Desde janeiro desse ano. Um exemplo para outros municípios, quer dizer, as casas legislativas, elas estão trabalhando muito remotamente, então os veículos, obviamente, os veículos públicos ficam parados, nada mais interessante do que ser usado na saúde. E tudo dentro, né, de um planejamento, dentro de uma programação, dá certo, né? Então a gente sentou, pensou junto com a Secretaria de Saúde, a secretária Terezinha, que eu também aqui aproveito e mando um abraço para ela, e a gente pensou junto a ela, planejamos, e esse planejamento está dando certo, lógico, não é a Câmara, é a Câmara e os vereadores todos participando, a gente envolveu toda a casa. Aliás, por falar em saúde, como é que anda a vacinação lá em Parnamirim, vereador? Ana, a vacinação, na última informação que nós temos, ela chegou à idade dos 60 anos, né? Nesse final de semana, as doses da Coronavac foram destinadas a quem já tinha recebido. Só pergunta do seu ouvinte que eu estava aqui, Parnamirim já aconteceu esse final de semana, né? As doses que chegaram foram destinadas exclusivamente para as pessoas que já tomaram a primeira dose até o dia 6 de abril, uhum, né? E logicamente que isso não depende somente do município, né? Não depende somente do estado, isso é a vacinação, ela parte, né, do plano nacional de vacinação, né? Também lá no plano nacional de vacinação também depende também dos laboratórios, né? Então há uma dependência muito grande que no final das contas termina o número sendo insuficiente para a demanda, né? Mas o que chega na prefeitura, a Câmara acompanha, o prefeito também está em cima cobrando, a secretária Terezinha, o que chega de vacina, né, a logística da prefeitura está funcionando e conseguindo atingir o maior número de pessoas possíveis. Vereador Vônei, me chamou a atenção que a gente falava sobre parceria na saúde e na educação. Na saúde é a questão dos veículos. E na educação, como é que é essa parceria da Câmara Municipal de Parnamirim, a casa que o senhor preside, com a prefeitura? Ana, é uma ideia que nós temos e a gente já compartilhou com os vereadores da casa, de que aquelas devoluções que acontecem anualmente, né, que esse ano é um ano diferente devido à questão da pandemia, a arrecadação foi menor, né, houve um aumento também de despesa na saúde, né, por causa da pandemia. Então esse equilíbrio, né, entre receita e despesa anda muito comprometido, né, desde o exercício de 2020, né. Mas historicamente a Câmara de Parmin, ela faz, né, o seu dever de casa, né, de aplicar o recurso dentro, vamos dizer assim, da razoabilidade, e no final do ano a devolução, né, de X recursos para a prefeitura. Nossa ideia é que essa devolução ela possa acontecer em forma de ações concretas. E eu vou ser mais preciso nessa informação. A nossa ideia é, por exemplo, né, vou dar um exemplo, né, a prefeitura está adquirindo motos para ronda escolar, né, onde provavelmente vai melhorar, né? Que é um absurdo, né? As pessoas arrombarem escolas. A que ponto chegamos, né? É verdade. A escola que era para ser porta aberta, né? A comunidade participar, cuidar da escola, né? Hoje a escola tem que estar fechada porque o bandido vai lá e arromba, né? Mas a prefeitura está tomando cuidado de instalar câmaras, de convocar novos guardas municipais, né? E adquirir motos para a melhoria da vamos dizer assim, da locomoção, né? Dos policiais municipais, que são os guardas municipais. Qual é a ideia da Câmara? Colaborar na aquisição dessas motos, né? A licitação da prefeitura, ela terminou, mas a empresa ganhadora, infelizmente, devido à pandemia, não está dando uma data certa de entrega dessas motos, e a Câmara chegaria justamente nisso, né? Conversando com o prefeito Taveira, com o coronel Marcondes, a quem vai também aqui meu abraço, conversando com os vereadores, a gente tomou essa decisão da nossa economia que fomos fazer, né, nesse ano, a gente aprovar uma lei na Câmara autorizando a gente adquirir motos, fazermos a licitação, né, e em seguida fazer a doação para a prefeitura. Então é o fruto da economia, do trabalho de todos, do esforço de todos, transformando em uma ação direta para a sociedade. Então, a gente está trabalhando nessa linha, não só das motos, né? Dependendo desse fluxo de caixa que nós vamos ter durante o ano, vamos fazer algumas ações nesse sentido. Ou seja, isso será executado já este ano, né? Já esse ano, exatamente. A gente está acompanhando, né, o equilíbrio da receita e da despesa, né? A gente tem que ter responsabilidade, primeiro com a casa, lógico, né? Com o pagamento, com a nossa folha de pagamento, né? Mas, dependendo do fluxo, né? Que eu acredito que agora em junho ou julho já dê pra gente fazer essa nossa primeira ação. Vai ser uma ação muito marcante na cidade, porque eu acredito que não foi feito, né? E essa legislatura, todos os 18 vereadores decidiram por fazer, né, essa forma, vamos dizer assim, de economia, devolvendo diretamente para o povo de Parnamirim através de uma aquisição de motos e doação para a Guarda Municipal. Presidente Ivone, o ouvinte não se identifica, mas ele diz, mora em Parnamirim, sobre esses cursos da escola da Câmara Municipal. Ele pergunta se começa nos próximos meses, o que é que pode se esperar? Isso, na verdade a gente, qual o nome dele? Ele não se identificou, né? Então, foto dele é um homem. Pronto, o amigo que perguntou, a nossa ideia inicial, criou muito corpo esses cursos, a gente estava iniciando, né, com os servidores da casa, esse curso, mas aí o resultado que nós tivemos, né, e as propostas que estamos recebendo são muito grandes, né? Como eu disse aqui, a gente está se preparando, inclusive, para fazer um mestrado profissional para os nossos servidores. Excelente, né? Então a gente realmente está montando isso dentro de uma técnica, dentro de um plano de ação, de um planejamento, estudando as finanças da casa, para a gente chegar junto nesse plano. Estamos conversando com a prefeitura para saber também a que ponto esse plano também pode atender os servidores da prefeitura, né? Mas a gente tem celeridade, sim. A gente pode tranquilizar o ouvinte de que até o mês de junho a gente deve estar já com isso pronto e já trabalhando esse plano. Logicamente que devido à pandemia, né? A gente tem que ter cuidado com a questão da aula presencial, remota ou híbrida, também isso está sendo estudado. Aliás, o senhor também esteve reunido com o diretor da escola da Assembleia, não foi isso, presidente? Isso. É o professor João Maria de Lima, né? Fomos muito bem recebidos, fui lá com meu amigo professor Ítalo, né? Também nessa linha, né? De a gente montarmos junto com a escola da Assembleia esse nosso plano de capacitação de servidores. Então a gente está conversando com a UFRN, com a UNP, com a UFESA, com a escola da Assembleia, o SENAC, sempre no intuito dessas instituições para poderem participar desse plano de capacitação dos servidores. Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador Vonney, muito obrigada por sua entrevista aqui no Jornal da Cidade. Um excelente dia para o senhor. Eu que agradeço no convite, agradeço a paciência dos ouvintes, que essa semana nossa que se inicia, né? Sim. Seja uma semana produtiva para todos, de muita saúde, né? E que mais vacinas, né, possam chegar para que a gente possa retornar à nossa normalidade. Um abraço a todos. Abraço, presidente, se Deus quiser. Estamos todos esperando por mais vacinas. E olha, antes da gente terminar, muitos ouvintes se mandam mensagens aqui no nosso WhatsApp perguntando sobre a vacinação em Natal. Eu explico para vocês que a vacinação aqui em Natal, pessoas com comorbidade a partir dos 30 anos de idade. A vacinação começa, aliás, já começou, são 8h30, a vacinação já começou nos drives do Via Direta, o NP da Avenida Engenheiro Roberto Freire, o Ginásio Nélio Dias, OAB, e no SESI, aqui na Avenida Capitão Morgoveia. Então, esse horário, o horário dos drives, começou agora às 8 e vai até às 4 horas da tarde. Tem também nas 35 unidades básicas de saúde. Dada a resposta, 8:30 em ponto, e eu vou dizendo até amanhã para Fran Rodrigues. Até amanhã, Ana Ruth. Bom dia para você, para os nossos queridos ouvintes. Cedinho, se Deus quiser, amanhã, 7 da matina, estamos aqui mais um Super Jornal da Cidade. Estaremos juntos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir. Muito obrigada por sua companhia. Uma abençoada semana. A gente se encontra amanhã às 7. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Maratá, o melhor café que há. Unimed Natal, cuidar de você, esse é o plano. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$75.790 por R$69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade.